Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao programa que nos faz desperdiçar 2 horas da nossa vida, o The Freaking Alternative. Chegamos assim ao segundo programa da segunda temporada, Inception, e o que hoje não nos falta são novidades. Enquanto dormiam e esperavam, com lágrimas nos olhos, por mais um chão alternativo só nesta vossa ESC-FM, assim aqui, eu continuava bem acordado, bem alerta, e é por isso, meus senhores e minhas senhoras, hoje estou todo, que hoje o mundo se curva perante nós, ninguém imagina o que aí vem. Ninguém. Ou talvez imagine, até porque já fiz publicidade na rede social chamada Facebook, portanto, é bem provável que já saibam que vamos estar a ter um artista hoje, o que quer dizer que já voltamos, para falar um pouco melhor sobre isso, por agora, Kasabian com Underdog. We'll be right back. E numa calma melodia acabamos de ouvir a música Underdog dos britânicos Kasabian. São, eu diria, estupidamente supervalorizados, pá, mas temos de admitir que fizeram um trabalho do caraças no seu penúltimo álbum. O nome é West Rider Pauper Lunatic Asylum, portanto pequenino. Mas diz que o último álbum também é bom, portanto, pá, vão ouvir, digam coisas. Se for, a gente passa aqui. Se não for, a gente se calhar também passa, porque isto não tem grande qualidade. Portanto, que se lixe a boa vontade e as boas ações. Porquê? Porque temos McCluskey a tocar bem alto no TFA. Esta dá pelo nome de To Hell With Good Intentions. A gente já volta. Mais uma grande música em grande rotação. McCluskey. Toma! porque também é necessário ouvir música sem termos um sacana qualquer de um vocalista a azucrinar-nos a cabeça, ficámos com Paus e com a sua Mudo e Surdo, os Paus, que são um grande, grande projeto português. Estiveram no Superboc o ano passado, lançaram agora um álbum recentemente, pá, recomendo para ouvirem. Tivemos então Mudo e Surdo, esta foi muito provavelmente a pior justificação que já dei para ouvir uma música instrumental, a de que não gosto de vocalistas, mas vou redimir-me. Até porque temos duas coisas muito especiais para este programa. A primeira é dizer-vos que o nosso convidado já está aí a chegar. É verdade. Vamos ter aqui alguns minutos de Pelzer no The Freaking Alternative. Fuck yeah! Mas a segunda forma de redenção, essa sim é que interessa. Não, por acaso não interessa menos do que a primeira. Mas vem já a seguir. Portanto, pronto, neste caso ganha algum interesse, alguma importância. Chega através da próxima rubrica, New Beats. Vamos a isso? Vamos, pois. Toma lá, New Beats. New Beats. New Beats de volta. Regozijem, portanto, meus malucos, uma semana depois de vos apresentar em primeira mão os Of Monsters and Men. Para quem ainda não conhece, em bom remédio é ir ouvir o podcast do nosso Facebook. Hoje trago-vos uma onda algo diferente. Hoje é tempo de valorizar o que é nosso. Bem precisamos para nestes tempos de amargura. Música portuguesa, portanto. Vamos a isso. Admito que a banda que hoje vos trago era para mim completamente desconhecida. No entanto, o que não lhes falta é muito trabalho ao longo dos últimos e recentes anos. Qualidade têm para dar e vender e até acabam de lançar um novo álbum. Pois é, vamos então conhecer os Jigsaw. Vamos, pois. São naturais de Coimbra e em Coimbra começaram com este fenomenal e inovador projeto. Se fazem lembrar algumas sonoridades que já por aí ouvimos? Sim, fazem, mas Gani é um bom exemplo disso, mas há nesta banda algo de diferente. Há uma espécie de infinita concentração e compenetração naquilo que tocam, naquilo que escrevem e mesmo naquilo que dizem. Há uma profundidade assustadoramente enorme, provocadora também, e que nos enche de esperança. É um bocado estranho. Só se conhece ouvindo, muito sinceramente, e estes bem que merecem que reservemos 47 minutos, só 47 minutos da nossa vida, para ouvir o excelente e novo LP. Chama-se Drunken Sailors and Happy Pirates. Para os que gostam de coisas originais e fora do normal, fica a nota, pá, é um disco conceptual. Nas palavras dos A Jigsaw, este é um álbum, e ouçam bem, este é um álbum que nos conta da construção do indivíduo. A construção da nossa identidade através de quem antes de nós partiu para alto mar à conquista da sua. Muito português, portanto, muito nosso. Um bocadinho de folk, um bocadinho de rock melódico e um bocadinho de tudo. É juntar os ingredientes e acrescentar-lhes também muita calma, muito espírito, amor e sonhos. No final olhamos e temos à nossa frente uma banda única em Portugal. Única no seu vocalista de voz grossa, meio fora do tom, mas que nos faz querer ficar a ouvi-lo durante horas. Única nos sintetizadores simples e limpos que trazem a jogo. Única na utilização do contrabaixo. Única nos seus tristes acordes de guitarra. Os A Jigsaw são o João Rui, a Susana Ribeiro e o Jorri. São um dos exemplos do que de bom se faz em Portugal. São, vá, simplificando a coisa, do caraças. Um dia onde pôr os pés neste nosso programa para nos falarem um pouco sobre a sua carreira. Eu acredito que sim. Talvez nesse dia até nos toquem alguma coisinha, quem sabe. Por agora, temos de improvisar. Fiquem então a conhecer um pouco melhor os portugueses A Jigsaw. Esta chama-se The Strangest Friend. We're all strangers here. There's rust in our feet from the lies we've been told. There's a silence to every man who knows more than he. The strangest friend that we could pray for. He knows too much. Last night death stood by my door with a book in her hands. So I said and read a story to be heard and a hymn to be sung for all. Silence.

love you more than every single starman in the sky. You are the best thing that ever happened to me. Wanna take you home and I'll start making family. You are a diamond lady like a no other. Wanna introduce you to my father and my mother. I'm so damn up, you wanna be my lover. Can't wait to get you home and get you on with the girl of the year. Daniela, be my Cinderella. Won't you come on it around? I said, mama, mama, mama, mama, marry me. I said, I promise to love you and treat you right. Give you the proper respect you deserve every day and night. Give y'all go, I'm gonna love until the morning light. And I promise we will never, ever, ever fight. Yeah, right, yeah. Daniela, be my Cinderella. Won't you come on in around and I'll be my baby. Daniela, don't you remember? Oh, grandes John Butler Trio. Ouvimos a música dedicada a Daniela do álbum Grand National de 2007. Grande, grande malha. Aliás, isto hoje são só grandes, grandes sons. Hoje e sempre. Pois claro. Que esperar então do programa com a melhor música da Esques FM? Exatamente. Mas andamos aqui a brincar com isto, ok? Pá! Vá, vamos lá despachar serviço que hoje... Hoje, pá, hoje temos mais o que fazer. Há que ser sinceros. Portanto, por agora... E até termos esse mais o que fazer, a gente já vai falar sobre isso mais um bocadinho. Vamos falar sobre o Speltzer, é verdade, não se esqueçam, continuem desse lado para os acompanhar, para acompanhar a grande entrevista, a primeira deste ano, pá, é a grande da Freaking Alternative, mas até lá do White Stripes, está bem? Vá, portem-se bem. It's just the kind of make you drive yourself away. Each simple gesture done by me is counteracting, leaves me standing here with nothing else to say. Come completely baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up, but to propel the situation, I've simply halted, now the conversation's done. There's no one for you to go away. There's no one for you to go. For the proper time to tell you that it's impossible to get along with you. It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace. Portanto, there's no home for you here. Vale a pena ressalvar depois do Jack White o dizer três vezes. Vezes 100. O que é uma pena, até porque gostamos bastante de ouvir este senhor e esta senhora, Jack White e Meg White, The White Stripes. Faz sentido. Enfim, chegou por fim a altura de ouvirmos gente estúpida, como não podia deixar de ser neste programa. E portanto, se ouvir-me não era o suficiente, então tomem lá com frutas e com macacas. Confusos, né? Pois, já vão perceber. Portanto, a melhor rubrica de todo o sempre, em todos os universos estelares paralelos e também perpendiculares, Challenge... Accepted! Challenge accepted! Hoo-yah! Hoo-yah! Hoo-wah! Fatality! E é verdade, chegámos à segunda vez que estamos Challenge Accepted. Eu até estou nervoso. No The Freaking Alternative. Esta aqui é a rubrica mais estúpida de que as pessoas normais e anormais se lembraram nos últimos 2-3 séculos em que ainda não existia rádio. Bem, sigamos. Já que temos em estúdio macacas e malta especialista em fruta, apresentem-se, pessoal. Joana Lourenço, Rita Bernardo, quando os macacos miravam o mundo. Olé, isto é uma... Olá, olá, pessoas. Está muito alto. Está muito alto, isto está muito alto. Não sei como isto aconteceu. E depois aqui ao meu lado tem também Ana Cláudia Meixa, teorias da fruta. Olá, é verdade. Esta é ela, calminha como tudo. Claro, eu estou assim, sempre calma. Eu sou uma pessoa muito calma. Delas. Exatamente. Assim que eu gosto delas. Sigamos. Sim, não estás com a portanto, pessoa certa. Challenge accepted. Vamos relembrar as regras, minhas senhoras. Estamos aqui. No ano passado tivemos homens, esta semana temos mulheres. Vamos ver quem é que safa melhor. No entanto, e como sabem, isto interessa individualmente e não por equipas. Ou seja, cada uma vai ter uma personagem numa situação improvisada. Cada uma vai ter um objetivo. Cada uma vai ter, desta vez, três frases e não duas. Em que a ideia é, e eu relembro as regras, a situação existe. Vocês, enquanto fazem o improviso, estava a gente me ouvir isso agora, Rita. Enquanto fazem o improviso. têm do nada de sacar da frase. Estava saída com o Oscar. Compreendido? Compreendido? Ou seja, sim. Ou seja, estás a falar com a Joana, conforme a situação que eu te vou dar, e a Joana diz, olha, tu, pá, era, mas é bom que te calasses. Tu dizes, mas olha, eu não me calo porque... E lês uma da frase. Por exemplo, estás a perceber? E tu fazes ideia... sinal? Não, a ideia é vocês, no vosso discurso, quando veem que já não têm nada para dizer, que está a correr muito mal, pumba, a segunda frase. E se eu não quiser dizer as frases? Mas se não quiseres dizer as frases... Diz as frases. E se estiver a correr demasiadamente bem, nós não precisamos de frases. Não, mas o objetivo é pôr as frases. É ter frases. Okay. O objetivo é integrar. Até porque vocês não são assim tão, tão cómicas. Ele está a duvidar das nossas capacidades. Sigamos com o programa. Ah, tá. Exatamente. Portanto, nesta situação, nesta semana vamos ter, e passo a ler, a Rita está desempregada e está à procura de um trabalho, futuro dela. Candidata-se então a um posto muito bem pago num asilo para malucos. Pronto, esta é a situação. Uhum. Acontece que quem a recebe para a entrevista é a Joana Lourenço. Uhum, isto é ela. E pergunta tudo e mais alguma coisa de forma a verificar se o que está no currículo da Rita é ou não verdade. Acontece que não é verdade. Ou seja, ela meteu para lá toda uma porrada de especializações quando ainda nem sequer acabou o 12º ano. Ok? Pronto. Por ser que o país está a contar. Começas a perceber que assim, ah, ela está a me enganar e tal, e o que é que fazes? Ligas lá para baixo. Para o asilo e tal. Para quem? Para o asilo. Estás no asilo, digas lá para baixo. Ligo lá para baixo. Contam os malucos e dizes, olha, tragam-me aí a maluca mor, que é a Ana Cláudia Amães. Só podia, né? Para ver como é que vai ser a interação com a maluca e a suposta especialista que é a Rita, mas não é. Mas qual é que é a profissão da Rita? É ser especialista? É psicóloga? É ser desempregada, mas... é uma especialidade. Pronto, supostamente é uma especialista de malucos, coisa... percebe muito malucos, mas não percebe nada, é mentira. Okay, ela quer ganhar bem e não fazer nenhum. Portanto, compreendido? Sim. Aceita o desafio? Mas podemos já ver as frases? Estás-me a tirar o... Diz, não. Então as frases tu vês... Tu não sabes as frases. Ai, a piada é essa, entendes? Ou seja, estás a falar tu sacas uma e lês no meio. Ok. É isto. Está bem. Acho que isso só vai resultar para a ameixa. Aceita o desafio? Sim. Pois. É? Sim. Pois. Aceitamos. Vamos a isso então. Challenge accepted. Challenge accepted. E a Rita entra no gabinete da Joana e a Joana pergunta. Muito boa tarde, senhora dona tarde. Rita Bernardo. Vamos lá começar a nossa entrevista então. Vamos. É licenciada em quê? Para começar. Eu sou licenciada em Psicologia e já tenho uma vasta experiência, ou melhor... Uma vasta experiência em quê? Sim, nesta área das psicopatologias ao nível mental. Mental? Mas explique-me lá melhor isso. Há vários tipos de patologias e manifestam-se das mais diversas maneiras. Como, por exemplo? E fazem as mais diversas alterações no comportamento. Exatamente. Eu quero perceber o que é que você sabe. Tem o exemplo de doença da esquizofrenia, que é muito frequente. É muito frequente? Em que casos? Em que casos? Em casos de pessoas com patologias mentais, ora, evidentemente, minha senhora. E a sua especialidade é o quê? O seu doutoramento? O meu doutoramento é precisamente em doenças do foro mental. Oh, senhora dona Rita, eu acho que você está a hesitar muito nas respostas que está aqui a dar. Senhora, está-me a mentir? Isto é uma entrevista de emprego. É normal eu estar nervosa. Está nervosa? Ainda não, acho que tenho que vir confiante para aqui. Ainda por cima, porque estou desempregada há muito tempo e estou... Porquê? Sabe porquê? Estou numa situação tão difícil. Não sei o que é que és fazer à minha vida. Senhora dona Rita Bernardo, desculpe lá, mas... Eu preciso pegar-me a tirada ao fim do mês. Desculpe lá, mas... Está a 23. Desculpe lá, mas não se vai safar aqui com choradeiras. Eu acho que você está-me a querer enganar e desde já, deixe-me que lhe diga... Ou pegas nisso com carinho ou a gente chateia-se. Mas eu levo o meu trabalho muito a sério. Ouça, eu vou pegar o meu trabalho com muito carinho. Eu vou já ligar lá para baixo para alguém que realmente sabe avaliar a sua situação. Ouça, é muito triste chegar a casa e é muito triste chegar a casa e fazer torradas, percebe? Oh, senhora que dona é o que Rita, eu não tenho. Todos os dias estou sem emprego. Senhora dona Rita, desculpe, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ligar lá para baixo e vou pedir a nossa maluca Mor para entrar já aqui no nosso gabinete. Pode entrar. Venha lá. Está bem. Olá, dona Ameixa. Olá, sou uma frutinha. Dona Ameixa, diga-me, acha que, por favor, senhora dona Rita Bernardo, fale na sua especialidade, que é para eu perceber se realmente consegue tratar aqui a senhora dona Ameixa. Pronto, eu teria de falar ainda com a dona Ameixa. Esta senhora estava na peixaria a vender o peixe, quando eu fui com a dona Ana lá no outro dia. Foi? Ela estava a amanhar trutas. Não, não estava. Estava. Ela estava a amanhar trutas. E eu fui lá à fruta. Porque eu sou das trutas. Então eu fui à fruta e ela estava a amanhar o peixe. Eu tenho uma daquelas caras. E realmente tenho uma tia que trabalha na peixaria. Deve ser, pronto. Senhora Dona Amas, acha que ela está aqui a mentir? Quem é que está a mentir? Não sei. O Mantorra, o Mantorra jogou. Não pode estar a mentir. O Mantorra jogou. Eu vi ela jogar. Não pode estar a mentir. E ela estava a amanhar de trutas. E o Mantorra estava a jogar no campo. Exatamente. Está a ouvir, tá a ouvir o que a senhora... estava na caixa. Exatamente. Vamos lá. O Eusébio está aqui no hospital. Ele está doente. Está aqui no asilo com a gente. Ele é meu amigo. Ele deu-me uma camisola que eu vi. Explique-nos lá. De quando ele chegava? Sim. Senhora Dona Rita Bernardo, eu agora quero saber. Joana também. Foi verdade. Senhora Dona Rita Bernardo, eu agora quero perceber a patologia, a doença da senhora Ameixa. Fale-nos lá sobre ela. Vou-te dizer que isto não é assim. Então, como é? Diga lá. Eu teria de. Olha. Era muito gira eu pedir aqui ao Harry Potter que ele me emprestasse a vassoura. Para eu andar aqui a voar mais uma Torres e com a senhora que amanhã ao peixe. Pronto. A senhora Dona Rita Bernardo, não sei se está a perceber a aqui o caso Joana, sério. A doutora Joana, se quiser, eu levo ela a voar. Obrigada, Dona Ameixa. Acho que vou aceitar esse convite. Mas, entretanto, eu quero saber aqui o que é que a senhora Dona Rita Bernardo tem a dizer com esta condição. Claramente a senhora Ameixa está num delírio e tem uma patologia do foro mental, sem dúvida. Agora, triste, mentol, é aqueles rupesados que nos dão depois do pequeno almoço quando eu parto bem e não cuspo às senhoras empregadas. É rupesados de mentol. Eu teria de estudar melhor o caso. E... porque se a montanha não vai a Maomé, a Maomé acaba por ficar em casa. O Maomé também está cá no asilo, mas não serve uma Torres, é só paredes. Não, eu gosto muito deles, são mulatinhos e parecem chocolates e bombons. Bem, Dona Mancha, deixa-me que lhe diga. Come antes uma pecinha de fruta. Olha, mas eu já sou uma fruta. O chocolate engorda. Então, mas não faz mal, a fruta com chocolate é o melhor que há. Fondue. Até a Barraca Habana. Sim. A Dona Joana ouve a barraca abanar no meu quarto aqui no asilo, às vezes. Quando vai lá uma Torres... Pelo menos é uma pessoa com atividade sexual, isso ajuda. Ajuda a tratar a patologia. Eu vi os leões lá do Jardim Zoológico a fazer atividade sexual. Exato. Pronto, mas a Doutora Joana disse que eles tinham a pila pequena. Eu não disse nada, senhora Dona Ameixa, por favor, não ponha palavras na minha boca que eu nunca disse. Eu quero... Doutora Joana, eu acho que você é que tem uma patologia do foro mental. Ah, como se atreve. Sabe que isto é uma entrevista. Não sei se está a perceber, mas você não vai ficar com o emprego. Está decidido. Olha. Você está a duvidar de mim desde o princípio da entrevista. Portanto, já não... Anda cá, mas é a joelha te aspira uma carpeta, em vez de estás para aí a fazer essas coisas. O que é que tu respondes? Primeiro era peixeira, agora sou doméstica. Não, eu sou psicóloga. Desculpa. Eu sou maluca, então, não pode ser como apetecer. Pode, sim, senhora. Aliás, uma tracinha de termossos é que é bom para matar o bicho. Eu não gosto, mas o Mantorras e o Eusébio gostam. Mas o Maomé. Bem, eu acho que a única razão pela qual a NASA existe é para descobrir se há Jack Daniels em Plutão. Isto é a verdade de toda esta entrevista. E pronto. E o pelotão da tropa. Acho que sim. Acho que era... Mas é o pelotão da tropa. O pelotão da tropa. Sim. Como a gente viu do outro dia, as senhoras enfermeiras a brincar com os homens do pelotão. Bem, eu não tenho mais nada a responder a isto. Eu acho que isto diz muito sobre o seu asilo, senhora Joana. Desculpe lá, mas eu recuso-me a trabalhar aqui. Eu gosto muito... Recusa-se a trabalhar com doentes, não é? Pronto, não. Mas já só estava na peixaria, agora já não quero trabalhar aqui. Eu estou desempregada, mas quer dizer, não tenho que estar a aturar com isto. Não tenho que estar a aturar maluca, é isso que quer dizer. Doutora! Você é que é maluca, percebe? Quer dizer, você é psicóloga. Anda a olhar para os órgãos genitais de leões. É maluca. Isso nunca aconteceu. Olha, eu gosto muito quando o meu gato me faz festinhas. Eu acredito mais na senhora Ameixa, porque ela é inocente, como uma criança. Percebe? Os malucos dizem sempre a verdade. Eu tenho uma patologia. Diga-me lá qual é a minha patologia mental. Mas o que é patologia? Exatamente. Senhora Dona Rita Bernardo, explica. Patologia é uma doença. Mas eu não estou doente. Pois não. Tudo se trata. Mas a senhora Dona Rita Bernardo diz que não quer tratá-la. Eu posso tratá-la. Ela não quer tratá-la. Não quer é ter de aturar a senhora. Eu posso ser tratada dela, mas o Mantorra e o Eusébio. É verdade. E pronto, isto não passa da cepa torta. Agora que eu ia dizer. Podes acabar então, punchline. Eu e o Eusébio e o Mantorras é que tratamos dela, porque dizem que os pretos têm um... E pronto, foi um challenge accepted, até me esquecendo do nome da rubrica. Muito obrigado. àquela que foi a péssima prestação da Joana, à péssima prestação também da Rita, e por extensão à péssima extensão também, já nem sei falar, da Ana Cláudia Ameixa. Ficar sem palavras. Se quiserem, podem dizer um olá, adeus lá para casa, é mais um adeus. Olá, adeus. Adeus. Ouçam os nossos programas. Por favor, não ouçam isto. Não, depois disto. Ouçam os nossos programas, não ouçam isto. Não ouçam isto. E... é que isto podia ter corrido muito mal, mas não. Correu muito bem. Foi estúpido. Foi tão bem. Então, quer dizer, tu convidas-nos objetivo para vir aqui e chamas-nos de malucas e depois não dizes que a gente se porta mal, a gente nunca mais vem, pá. Sabe, o mais estranho, e é a segunda vez que isto acontece, já na semana passada, não é a segunda percebia, vez porque é a segunda vez que há um desafio. Exatamente. Não se percebia que haviam frases estúpidas e a Amacha conseguiu fazer-nos não perceber outra vez que haviam frases estúpidas, na medida em que ela meteu lá as três e ninguém deu para nada. Ela era maluca. Estejam atentos aos sinais sonoros, porque senão não vão lá. Mais uma vez, e quanto a nós, eu não vou ver. Não tem culpa que a Joana se seja maluca. Melhor de tom, eu vou correr com macacos e com frutas daqui para fora. Meu obrigado novamente. Sejam felizes e já sabem, agora a fase seguinte do Challenge Accepted é angariarem votos naquele que é o Facebook do The Freaking Alternative. Como é que é? www.facebook.com/TheFreakingAlternative. Vão lá votar nestas três pessoas. Ninguém me curte. Se na semana passada tivemos 15 votos, esta prestação é coisinha para angariar nenhum. Portanto, gostámos muito. Olha, eu voto na todos. Joana, a Joana vota eu na Rita. Eu não sei mandar aqui. Olha, o ideia. Nós podemos votar em mais do que uma pessoa. Podemos votar mais do que... Não, não, acho que não. Então vamos fazer assim uma roda. Eu vou votar em ti, tu votas na Joana. Está bem. Ok. Está combinado. É a compaixão, compaixão e solidariedade feminina. Sim. É o contrário do que se viu a semana passada entre os homens. O Mantorras e o Eusébio vão votar em mim. E vamos ir. Mais uma vez, obrigado. Sejam felizes, pá. Challenge accepted. Brutality. The Freaking Alternative. Vamos então relembrar os resultados da semana passada. Depois deste excelente momento de estupidez. Pois é, pá. É o que vale passar de homossexuais para malucos, pá. Pois é, grande challenge accepted. A pior ideia que já tive da minha vida. Como sabem, esta rubrica vive do confronto semanal. E vamos, portanto, anunciar o vencedor do primeiro challenge accepted que decorreu há 7 dias. Ele que está aqui no estúdio. Vamos aproveitar para falar um bocadinho com ele. Ele apareceu aqui de repente, pá. Queres dar uma palavrinha, Afonso? Posso dar uma palavrinha, sim, senhor. Aí está ele, pá, grande Afonso. Portanto, o grande vencedor, o maior homossexual, pá, desta escola, sim, senhor. Afonso Mora da Silva, o comentador de Sporting no programa desportivo da Esques FM. Bola na rede, pá. Afonso, a que é que sabe receber este prémio? Pá, sabe muito bem. Podias era ter deixado a parte do Sporting de lado, da ideia que... Lá está, dá a ideia certa. E, portanto, Afonso, pá, foi um prazer mais uma vez ouvir essa tua bela voz. Nada efeminada, atenção. Portanto, Afonso, este prémio vai para ti. Prémio completamente inexistente e superficial. O que quer dizer que um dia destes vamos voltar a ouvir-te. É verdade. Está bem, fica à espera de Ficas mais espera. Um desafio. Ficas à espera de mais um desafio. Que vai ser, epá, esperemos melhor do que este. Não sei se é possível ser melhor do que este, porque estiveste para lá de bem, o que me deixa algo preocupado. Mas pronto, sigamos. Chegamos então ao momento que todos queriam. O que significa mais conversa, menos ação. O nosso convidado chegou, pá, ele aí está. É tempo de conhecermos o Speltzer, mas primeiro vamos a uma musiquinha e depois à rubrica de entrevista voz off. É, pá, eu, sim senhora, sou muito bom a matar estes momentos. Vamos a isso então. Esta chama-se If You Found This, It's Probably Too Late, Arctic Monkeys. Chegou então o tempo de meter as mãos na massa e de darmos as boas-vindas aos Peltzer, banda hoje aqui representada por Rui Gaio, o mentor, chamemos-lhe assim, a do projeto. O Rui é assim o nosso primeiro convidado da nova era de Freakin' Alternative, neste que é o nosso segundo programa, como sabem, e às costas traz a herança de um projeto começado por ele em 2006 e que hoje já faz parte da coleção musical de alguns portugueses mais curiosos, digamos assim, mas não só. Isto porque os Peltzer são produto nacional, mas já correm o mundo. Nem que seja apenas através do MySpace, mas vamos deixar o Rui, portanto, contar-nos a história. Rui, seja bem-vindo. Antes de mais nada, parabéns pelo vosso trabalho, obrigado por aqui estares também. Começo já pela primeira pergunta. Rui, o projeto tem praticamente 6 anos, começaram por volta de 2006. Nem sempre as coisas foram como hoje em dia, porque os Peltzer têm vindo a mudar ao longo dos anos. Como passaste então de homem em solo para um Peltzer a 3, digamos assim? Olá, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, Tiago. Bem, em relação à tua pergunta, a Peltzer, sim, começou em 2006. Na altura tinha como grande objetivo experimentar ter estar em cima de um palco sem sozinho. Eu vinha de uma banda e tinha essa necessidade de experimentar ter um concerto que dependesse apenas de mim. Mas depois de ter experimentado e ter gostado da experiência, senti que a orgânica de ter mais pessoas em cima do palco e a orgânica de uma banda e o contacto com enquanto se toca e partilhar esse momento torna tudo muito mais rico e sinto que agora já me custa um pouco até tocar sozinho. Mas continuas com eles, certo? Sempre. Agora é muito, muito raro tocar sozinho. E se toco sozinho é por alguma questão apenas logística. E somos uma banda agora. É possível, às vezes, se é apenas um showcase em que... Como estás aqui hoje, por exemplo. Exatamente, como estou aqui hoje, em que há um convite, em que a logística não permite que o resto dos elementos possam vir, eu faço. Pronto, portanto, já demos esta de vendida. Vamos ter o Rui a tocar-nos aqui qualquer coisinha, a oferecer-nos aqui um tema dos Peltzer, um tema relativamente recente, mas já lá vamos, ainda falta muito tempo até isso, portanto fiquem aí desse lado, porque é mais uma surpresa para vós. No entanto, e pergunto-te, achas que os Peltzer ficaram melhores, aliás, com a introdução, com a inclusão de mais dois membros, neste caso do Cato Calado e do Paulo Barreto? Cato, falta lá o acento. Cato? Ok. Estamos sempre a aprender, as minhas desculpas. Não faz mal. Ficou anos-luz de diferença. Aliás, eu já não estava sozinho. Estava sozinho do ponto de vista do que se ouve. Uhum. Do que se vê, não. Porque sempre toquei com o Pedro Gonçalves. Ele toca imagens. Exatamente. Uhum. E sempre foi com ele que tenho ido para cima do palco. Ou seja, se em cima do palco realmente estava sozinho, do ponto de vista humano, não acontece. A sua presença está lá com as imagens. Uhum. Sempre. Tem estado sempre. E agora com os músicos, com o Cato Calado e com o Paulo Barreto, e digo já em primeira mão que também agora com o Pedro Jorge, porque os próximos concertos que fizermos faremos com o baterista. Seremos um quarteto. Uma novidade aqui no The Freakin' Alternative, então, para o público do Peltzer. Já ensaiámos e o Pedro Jorge é a pessoa indicada para nós. E vai mais uma vez melhorar bastante esse prazer, aumentar esse prazer de estar em palco. O Pedro vem de Aveiro, apareceu através do nosso baixista Paulo Barreto. Uhum. e encaixou que nem uma luva. Também vai baixar bastante a faixa etária, que é importante. E que data que vocês têm, mais ou menos, falando nisso? Alguns de nós já estão mais entradotes, no meu caso, 36 anos. Mas no caso do Pedro Jorge, os seus 17. Que diferença. Vem 16, 17, não tenho nem certeza se já fez 17 ou não. Vem baixar bastante a faixa etária, mas são 17 de muito trabalho. São 17 anos em que grande parte da idade foi 18. Desculpa, Pedro. Pronto, ok, muito bem. Grande parte do tempo que tem foi passada de cá a bateria. Então descobriste aí um baterista relativamente novo, mas... Sim, um baterista para o futuro, espero. Chega e sobra. Sim, e muito trabalhador e uma pessoa que encaixa com as nossas, uhum, com as nossas formas de estar. Ainda falando de Pedro, mas agora mudando para o Gonçalves, o tal Homem-Bala é assim que... É verdade. É assim que o chamam ou é só um modelo de palco, digamos? O Homem Bala é o projeto que o Pedro tem com o irmão dentro do motion, na área do motion design. Uhum. E, para o caso alguém ter perdido o fio à meada, o Pedro Gonçalves é o VJing, faz imagens, VJing, digamos assim, do Spelzer. Sim, e está connosco desde o início, e realmente já é praticamente impossível imaginar um concerto sem o Pedro. Não é que eu veja as imagens, porque elas estão quase sempre de costas. Mas, o que é que o Pedro vos traz, digamos assim, a nível de palco, a nível de concerto? O concerto não é só o momento que está em palco, há todo o tempo da preparação do concerto, o tempo da viagem, o tempo dos jantares, o tempo das estadias, o tempo da planificação, e o Pedro é uma peça-chave que faz parte da família, porque quando vamos para a estrada é uma família e só conseguimos estar com pessoas de quem gostamos O Pedro é uma pessoa de quem eu gosto, para além de gostar muito do trabalho dele. Aliás, este grupo, não somos só músicos, não é? Músicos e VJ. Há também o nosso técnico, que é sempre o Hugo Valverde, e o nosso road manager, outro Hugo, Hugo Dias. E para alguém que nunca teve a oportunidade de vos ver ao vivo, como é que funciona esse VJing do Pedro? E agora aqui eu reforço mais ou menos a pergunta, o que é que ele traz a nível de imagens? Porque, apesar de não as veres, sabes como é que é o trabalho dele? Ah, claro que sei, claro que sei. Aliás, há um ensaio em que se vê. Ah, vou, lá está, há também as gravações dos concertos e há sempre uma espreita dela quando é possível. E já houve concertos em que foi possível ver a projeção, porque a projeção estava no nosso campo de visão. Houve alguns casos em que isso aconteceu. O Pedro gosta muito de improvisar. Quando descobrimos um espaço onde tocar, ele gosta muito de improvisar o sítio da projeção, ou seja, o sítio da projeção muda bastante de concerto para concerto, porque é preciso pensá-lo em cada momento, exatamente como o técnico de som também está atrás, quando está atrás da mesa, ajusta cada instrumento à sala, também o Pedro ajusta as suas imagens à sala. Por vezes é possível ter 2, 3, 4 projetores. Como é que se faz isso? Consegues explicar e elucidar os mais leigos no assunto, como sou eu, por exemplo? Ele tem uma mesa de vídeo, a mesa de vídeo tem 4 saídas, logo, pode ligar 4 videoprojetores, e depois ainda há splitters que permitem fazer se fosse preciso mais, não é? Ele faz VJing em tempo real, com os DVDs e depois também com um pouco o computador, mas essencialmente com DVDs que já conhece, que já tem o material dele. E depois utiliza uma Edirol para fazer a mistura das imagens e também para editá-las em tempo real. Muito bem, pronto, ficamos aqui com uma primeira curiosidade do Pedro Gonçalves, que trabalha com o Spelzer. Alguma vez chegaram a ir a palco sem ele? Infelizmente já aconteceu, já aconteceu. Sente-se muita diferença. É como eu digo, a presença não é apenas a imagem, é a presença humana, e sente-se muita falta. É, então tens de concordar que, e apesar de eu nunca ter ido a um concerto vosso, mas há de haver tempo para isso, num futuro muito próximo, espero, tens de concordar que a partir do momento em que consegues trabalhar com mais duas pessoas, e agora neste caso com mais uma, no final semana de 4, as coisas também mudam a nível de contacto com o público, muito provavelmente. As coisas mudam, sente-se uma diferença enorme, é verdade. Não há aqui esta concentração do olhar em mim, nas imagens, passa a haver essa possibilidade de ir explorando o nosso palco e explorando cada uma das performances dos músicos. Sim, em termos de contacto com o público não há comparação. Até porque uma parte do meu trabalho acaba por estar velado, porque embora cante e toque teclados, também parte do meu trabalho também passa pela programação em tempo real, pelo disparar de loops, de samples, e que estão aqui atrás do monitor. E embora fosse interessante mostrar esse monitor na videoprojeção, mas é uma das ideias, até para o futuro, muitas das coisas estão veladas pelo próprio ecrã. Talvez quando chegar a era de todos termos uma React Table ou grandes iPads para que o público consiga ver exatamente aquilo que se está a fazer do ponto de vista do computador, seja, as coisas mudem, mas algumas coisas estão veladas, não é? Pelo próprio ecrã. Claro. E isso desagradava-me muito. E agora com esta orgânica já não estou tão preocupado com isso. Há uma parte da minha performance que é mais explícita e visual, há outra que só se consegue perceber pelo som, não é? Mas olha que, por acaso, acabaste de apresentar aí uma grande ideia, mostrares o que fazes enquanto de facto atuas. Não sei se é nova. Será? Eu tenho a teoria que acho que as boas ideias de alguém esteve. É provável. É claro que isto é apenas retórica, não é uhum. nada. Mas eu acho que isto já foi feito, com certeza. Muito bem, pronto. Olha, neste caso, sem o meu conhecimento, é como eu digo. Eu não tenho certeza. Pronto, mas estamos sempre a aprender. E assim sendo, vamos já conhecer um pouco mais do Spellser até lá. E a pedir-te, Rui, se nos queres achar qual uma música, neste caso uma música que te diga algo a ti, mas também que diga algo ao Spellser. Ok. E voltamos já. Então, assim de repente, eu acho que poderia ser He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot, dos Granddaddy. É um bocadinho grande. Grande, não tem mal. Vamos então mas é bastante grande. Fazer aqui o obsequio, digamos assim. Então vamos ouvir os. É um dos temas mais preferidos. Peço que repitas com a minha memória isto. He's simple, he's simple, he's dumb, he's the pilot. Okay. Tem tudo a ver com os líderes do nosso tempo. Oh, então pronto, vamos então aproveitar para ouvir líderes esses sobre os quais muito provavelmente já vamos falar daqui um bocado. Portanto, por agora, Granddaddy, já voltamos. Giving in 2,000 men. Voltamos depois de Grand Daddy com Is Simple, Is Dumb, Is The Pilot. Voltamos à conversa então com o Rui Gaio. Rui, antes de mais, vale a pena também dizer aos nossos ouvintes, e é muito também por isso que cá estás hoje e mereces, os contactos para conhecerem melhor, ainda melhor, os Pelzer depois desta entrevista. Vou então, por exemplo, ao site deles, que estou agora aqui a consultar, em www.pelzer, para aqueles que não sabem o soletro, mas depois podem ir ao nosso Facebook e ver, P-E-L-T-Z-E-R, portanto, pelzer.com.pt. Vale bem a pena darem lá um salto, até porque têm a possibilidade de, e passo, entre aspas, a expressão, sacar as músicas aqui do Pelzer. Consulte também o Facebook deles, porque também tem lá umas atualizações minimamente recentes de dezembro. Um vídeo ao qual a gente já vai, gostava de saber porque é que ele lá está. Facebook esse, então, facebook.com/Pelzer Music, tudo junto. Ou então também ao MySpace, porque não, myspace.com/Pelzer Music também. E perguntava teu, Rui, tem aqui um Facebook e passo a citar um aperitivo para Forest Love, videoclipe que está a ser produzido pela Vicio Clip. Isto não é vosso, mas está aqui porquê? Explica-me. First Love é nosso. First Love é vosso. First Love é o novo. Não, mas ainda não está. Ainda não saiu. First Love. Vamos lançar mais um maxi. Nós temos estado a lançar maxis de dois temas. O último foi o Jelly com o Starlight e o The Golem. E o próximo chama-se Stump. E vai ter o First Love, o vídeo que está a ser produzido pelos nossos irmãos canários, Videoclip. Ok. E She Comes From Mars. Portanto, mais duas músicas. Mais dois temas. Sim, que já estão prontos, já estão masterizados. Estamos só à espera que o vídeo estivesse pronto para não trazer órfão de imagem. Era bom que tivesse, mas se não vier entretanto, vamos pôr os temas também em pelser.com.pt, que é a nossa base. E tens mais ou menos uma data? Um mês, dois meses? Eu espero ser neste trimestre. Será neste trimestre. Neste trimestre ainda. Portanto, até março lá será. Aqui estou a descobrir coisas sem saber muito bem como, sim senhor. Portanto, Forest Love, a tal última atualização do Pelser no Facebook, parece que é a mesma música deles, diz aqui o Rui, ainda bem. Pronto, mais uma novidade para nós, que cá ficamos contentes. E voltando a Pelser, que aqui já tantas vezes disse, de onde é que surge então esse fantástico nome? Posso tentar adivinhar? Podes. É dos Gremlins, ou não? É. Ai, graças, espetáculo. E adivinhei. É mesmo. Também foi lá de que veio o Mogwai, não é? E eu estava a ver, o Gremlins, já, pronto, na altura em 2006, na altura que nasceu o projeto Pelser. E andava há tempo a pensar, já tinha pensado em vários nomes para o projeto. E estava a ver o Gremlins à espera de ouvir a palavra Mogwai. E de repente, quem compra o Mogwai é um inventor que só inventa coisas que não servem para nada. Exato. O Pelser. E achei que aquele nome tem tudo a ver com o próprio timbre de alguns instrumentos analógicos. O ataque, o decay, a própria silibante da palavra, não é? Pelser. É muito, para mim é muito, sinto-me muito, soa a sintetizador analógico, soa-me mínimo. Muito bem, pronto, olha, e ficou mais uma certa em duas coisas de seguida. E onde é que nasceram os Pelser? Sou natural de Tomar. O Cató também é de Tomar. Aliás, o Cató, embora só tenha começado a tocar connosco, quando entrou em formato de banda, ele já tinha participado, desde sempre participou também do projeto Pelser como guitarrista nas gravações. E agora faz todo sentido ele estar a tocar aquilo que gravou ao vivo, e é um amigo de longa data da Quinta do Bil, como sabes, não? É Tomar também. É verdade. É mais uma terra pequena, toda a gente se conhece, não é? Lá está. Mas neste caso já é amigo de infância. Ah, muito bem, portanto, Tomar a dar cartas. Voltamos então ao vosso trabalho. Há bocado falavas de Jelly. Ainda não falámos aqui, tenho ideia, de Outdated, que é para mim, pronto, é para mim, provavelmente também para vós, o grande lançamento, não é? O grande reconhecimento dos Pelser. Foi o Outdated, foi o que nos deu algum reconhecimento. Aliás, foi aquele que recebeu, felizmente, ainda algum feedback. Foi feito também algum esforço nesse sentido. E agora estes maxis, estamos a tentar apostar um pouco na própria descoberta não provocada. Ou seja, nós estamos aqui, lançámos um EP e vamos lançando maxis. E dá-nos prazer que, sem estimular, sem fazer nenhum esforço de comunicação acrescido, que as coisas, que os contactos nos venham cair ao colo. É uma atitude um pouco passiva, eu compreendo que é um pouco passiva e de expectativa, mas é interessante, deixa o trabalho é interessante falar saber que alguém pesquisou sobre nós, saber se já tínhamos morrido, se tínhamos adormecido. Exato. E de repente descobriu, não, espera, é que eles continuam a lançar coisas. Pronto, talvez seja mais pura das idiotices. Pois, perguntava-te, achas que resulta mesmo? Eu acho que não. Acho que não. Em termos promocionais não resulta, de certeza. Está bem. Em termos de experiência, sim. Em termos de experiência, sim. Mas não quer dizer que nós continuemos com esta estratégia, que o objetivo é dar-nos a conhecer ao mundo, claro que sim. Se vocês continuam em crescimento e dá para ver que não é para ficar por aqui. Mas voltando ainda ao passado, falava eu de Outdated. Foi o teu primeiro álbum na música? Não, tive álbum, outros sabe? Projetos. Eu, pessoalmente, sim, como sim. músico, tive outros projetos anteriores. Exatamente como, sim, assim, exatamente como também os outros elementos da banda. O Paulo Barreto com The Portugals, eu com Mai Tai, o Cató com Quinta do Build, com Cobolds, com outros projetos no qual participou também. E mas como é que correu esta aventura? Na altura já estavam os três, certo? Já se conheciam, já trabalhavam juntos e este... O Miguel, sinto aqui a faltar uma pessoa, que é o produtor. O Miguel, produtor, exato, Miguel Urbano. Urbano. Uhum. Miguel Urbano também é o produtor de Peltzer desde o primeiro dia. Aliás, este projeto também nasceu com ele, com o Cató e comigo, uhum. Foi como começou. O Miguel, como sabes, também tem o projeto dele, Urb, e a Quinta do Vila, claro. E agora também Ovo, também participa. Também, qual? Ovo. Se não conheço. Ele agora também é músico de Ovo, sim. Ok. Mas perguntava-te, como é que correu esta aventura? Esta primeira experiência como a lançar álbuns a nível de Peltzer, obviamente. Como é que foi para vocês? Valeu a pena? Ainda se sente a necessidade de quem ouve música de ter alguma coisa a se agarrar, algo físico. Uhum. É algo que eu compreendo. Mas que não sei até que ponto vamos continuar a fazer esse algo físico para chegar a essas pessoas. Essas pessoas que gostam de algo físico são muito importantes para nós, claro. Quando dizes físico, dizes o CD palpável, não é? Pronto, é isso. O suporte físico em formato CD, vou ser mais específico, porque algo físico pode ser muita coisa. Exato. Pode ser mesmo muita coisa. Aliás, já que acabou por não ir para a frente, o objetivo do Jelly era mesmo desconstruir um pouco esse suporte físico. Nós queríamos lançar uma gelatina. Ok. E a música vinha dentro da gelatina. Pronto. Era esse o objetivo. Que espetáculo. Mas acabámos por não concluir. Nossa vontade é tocar e fazer música. Epa, mas, e quando chega a altura, quando chega a altura de... Não consigo largar a gelatina agora. É. Como é que vocês faziam? Então, temos uma gelatina de sabor a morango, com uma pena lá dentro. Por enquanto tem que ter uma pena, agora já nem é preciso uma pena, não é? A própria nuvem permite. Mas com a pena tem mais piada. E a capa da gelatina tem os ingredientes que são os músicos e as faixas e a ficha técnica. Uhum. E as pessoas comem a gelatina e comem a nossa música. Ou comem com a nossa música. Ou comem com a... Exatamente. Muito bem. Olha, uma ideia a apostar no futuro, porque não? Mas dizias tu que talvez vão deixar de apostar na parte física. Sim, temos sai... CDs, sim, temos CDs, que não faz sentido nenhum estar a lançar plástico agora. Pá, vinil talvez, agora plástico. Mas achas que de certa forma é o futuro da música? O quê? O abandono do... Sim. Não, o CD é que é o passado da música. O futuro... Então para onde é que se pode seguir? O futuro da música está nas nossas appliances todas, não é? Está nos nossos telefones, nos computadores, nos objetos que poderão trazer... alguma coisa física onde lê música, mas vai deixar de ser necessário, não é? Com a nuvem, entretanto, também não vejo grande necessidade, praticamente tudo vai estar ligado, penso eu, não é? Mas esse suporte físico, com certeza agora não o vejo de outra maneira que não seja digital. Justificação para um suporte físico, talvez o vinil. Aí, eu acredito que o próprio calor que o vinil emana... Não é? Este calor que nos aquece os ouvidos, aí faça sentido um suporte físico, porque temos algo a ganhar. Agora no digital eu acho que é absolutamente redundante ter um suporte físico para o digital, não é? Com a nuvem aí não vejo grande necessidade. Agora sei lá o que é que vai ser a seguir, se vão se vestir de ser pens, se são outro tipo de cartões. Eu acho que hoje em dia temos que pensar realmente em dar conforto a quem ouve música. E tem a ver com a nossa perspectiva em relação a quem nos ouve. Quando dizes conforto, falas na qualidade com que ouvimos ou na facilidade com que ouvimos? Na facilidade com que nós ouvimos com as coisas que nos rodeiam. Se nós queremos ouvir, querer ouvir quer dizer, ou isso agora, ou então, se eu realmente quero ouvir com as minhas condições, com o meu som, ok, preciso de ir para junto do meu leitor de vinil, do meu prato, com o meu sistema... de som, e aí vou-me sentar a contemplar a obra, ou vou ouvi-la a fazer outra coisa qualquer sem ser sentado. mas aí é uma coisa que me agrada, alguém ouvir a minha música porque vai ouvir a música. E até que ponto é que achas que os artistas não vão perder com a nível económico, com essa Eu acho que isso é uma ideia que foi passada pela indústria que faleceu, não é? Paz à sua alma, a indústria discográfica, não é? Mas infelizmente ainda temos zombies aí que nos tentam abocanhar tudo quanto passa. Eu acredito que a indústria discográfica se agarrou a um suporte físico durante tempo demais e não percebeu que o seu trabalho é promover a música, é trabalhar como meio para chegar, para que a música dos artistas chegue às pessoas. E a música hoje em dia é mais do que aquilo que está registado, que é registado em estúdio. Uhum. Para mim, a música que alguém faz cria uma relação com quem ouve. E a indústria, que sempre geriu essa relação através do suporte físico, devia ter percebido que a forma dessa relação mudou. E neste momento, aquilo que a indústria está a fazer é constituir um obstáculo entre o músico e a sua música. Desculpa, entre a música, entre a obra do músico e os seus ouvintes. Exato. É um obstáculo. E cada vez é mais. Cada vez é mais um obstáculo. Está a ser terrível. Eles não conseguem, e aliás, ainda há pouco tempo saiu uma notícia de que a indústria discográfica foi quem, portuguesa, foi a que mais perdas perdeu, porque realmente tem esta posição irredutível de tem que nos comprar este plástico, tem que nos comprar este plástico, ou tem que comprar aquelas faixas ali naquele sítio, quando poderiam muito bem ter fortalecido a relação entre quem produz e quem ouve. Isso hoje em dia, quem me dera a mim ter um sítio onde eu pudesse pagar para ter esta relação com o artista. Esta relação pode ser online, pode ser agora, pode ser na nuvem, não é? Uhum. Mas eu tenho uma relação em que, onde quer que eu esteja, ouço o trabalho dele em primeira mão. Se calhar posso comprar bilhetes para concertos com prioridade, posso ver os concertos todos do artista, se calhar em direto, posso até ter uma linha de comunicação mais próxima do artista, quanto mais eu pagar para fortalecer essa relação. É aí que está o valor. É preciso criar uma necessidade. Uhum. Aí existem necessidades, porque as pessoas cada vez gostam mais de estar próximo com os artistas. Por isso é que temos dificuldade já em ir ver concertos, porque eles esgotam. Não é? Eu quis ir ao Mesh Festa, trazei-me um bocadinho, pá, não sabia se podia ir, tinha um compromisso, e pá, decidi, pá, não, olha, desmarquei tudo lá, e consegui, pá, bora lá, pá, já não consegui comprar o bilhete. Exato. E bandas portuguesas, não é? É claro que temos aí rádios que nem sequer dão valor a isto, não é? Há rádios que pura e simplesmente ignoram aquilo que mais relevante se faz na música portuguesa hoje em dia, ignoram completamente, não. Principalmente as rádios com maior audiência. Felizmente em Lisboa temos algumas ilhas, não é? Como a Radar, a Antena 3 também tem os seus passos de programa de autor em que essa música relevante passa. Agora também, felizmente, também apareceu a algumas novas rádios associadas a telecomunicações que também vão passando coisas relevantes e há muitas. Mas estiveram nessas duas que agora falaste, Antena 13 e Radar. Sim, sim, sim. E no Sudoeste TMN também, com o Pedro Moreira Dias, que também já passou. E depois todo o universo das rádios locais e destas rádios ligadas às universidades também, que também vão-nos dando oportunidade. Agora, há outras rádios que não dão oportunidade. É claro que é que podemos dizer, no RFM está completamente desatenta àquilo que se passa na música mais relevante e emergente. É, se não me engano, é mais ouvido em Portugal. É. A comercial também, não, ignora-nos completamente, somos ignorados. Nós, aliás, vamos falar com qualquer pessoa que trabalhe com qualquer radialista da RFM, pelo menos pela maneira como eles ouço falar, eu acho que eles nem devem conhecer os nomes de quem foi ao Mesh Fest. E, no entanto, temos ali as coisas que mais relevantes fizeram este ano em termos da música emergente. Quando falas em nós, falas nos artistas portugueses. Sim. Sim. Então é grave. Então é bastante grave. Não sabem quem nós somos. Uhum. Não sabem. Nem querem saber e acham que não têm que saber. E continuam agarrados ao tempo em que eram novos. E é claro que também vivemos num país onde há muito saudosismo. A palavra saudade é uma palavra que nós gostamos muito, não é? Eu também gosto muito dessa nostalgia da saudade, mas eu nunca paro de ouvir música, eu não consigo parar de ouvir música nova. Ouvir o que se faz em Portugal de novo, para mim, é como água para beber. não é? Não é difícil, pá, nós compramos o FNAC Novos Talentos, é para uma vez por ano, estamos a ajudar a AMI e temos ali praticamente, é claro que há muita coisa relevante que não está lá, não dá para todos, uhum. Mas está lá muita coisa, e depois só ouvirmos o Pedro Moreira Dias na Radar, só ouvirmos o se ouvirmos o Alzheimer, esta idade ataca. Ajuda-me que eu tento ajudar-te, como dizes. Sim, na Antena 3, Portugal e Henrique Amar. É o Henrique Amar, sim. E muitos Alvin mais. Moreira? Sim, também, okay. Em parte, sim, também. O Alvin, por exemplo, com o seu com o termómetro, continua a ser uma batalha, não é? Dele. Uhum. E depois também lá em cima, se depois os blogs, Sinfonia de Aço, a Trompa, o blog da RUC, são todos sítios onde quem quiser saber o que é que se faz de relevante tem ali. Quando eu falo de relevante, na música popular, claro. Sim. Que não estou a pôr aqui a música erudita, é um bocadinho fora do meu conhecimento, embora tenha muitos amigos que operam nessa área e conheço os projetos dele e alguns ali que são satélites, mas não é aquilo que eu mais consumo. É esta a nossa realidade, não é? Temos esta indústria que nos ignora e que nos maltrata. Maltrata quem consome, maltrata quem produz. Não se atualizou, maltrata o mundo, tenta agora fazer com que o mundo gire ao contrário, quando ainda não perceberam que a cópia não vale nada. A cópia hoje em dia é algo que não tem valor. O que tem valor é a relação do artista com o seu público e a relação do artista com a sua obra também, e a sua dar expressão a isso. Isto é um problema português, ou achas que não? Em Portugal é o mais grave deles todos. Em Portugal há realmente aqui um tacanhismo enorme por parte das pessoas que sempre fizeram tanto pela música, mas que não souberam liderar essa indústria na revolução digital, pós-revolução digital. Mas até que ponto é que vocês artistas também querem... Afundaram-nos, não é? Afundaram-nos. E agora estão a dizer, que se por acaso desaparecerem, como é óbvio que vão desaparecer com aquela atitude, que a música portuguesa também vai desaparecer. O que me parece a mais profunda das irracionalidades. Mas o que é que se pode fazer? Mas perguntava-te, até que ponto é que vocês artistas também querem ver esta nova realidade que nos falas, esta nova realidade de proximidade? Acreditas que há muitos a pensarem como neste caso tu e Spelzer? Eu acho que nós adaptamos-nos aos tempos. O homem adapta-se aos tempos, não é? Não é uma questão de querer ou não querer. Quando apareceu o computador pessoal, quando o Steve Jobs lembrou de ter um computador pessoal, toda a gente ficou. Mas porquê é que alguém precisa de um computador em casa? Sim, mas quando apareceram os telemóveis, porquê é que eu preciso de telemóvel? Tu estás mesmo a dizer-me que gostavas de ver essa realidade. Tu estás mesmo a dizer-me que gostavas de ver essa realidade acontecer. Aliás, e mostram, Não chega, aquilo que nós fazemos não chega. Nós não temos os meios tecnológicos suficientes para criar uma plataforma destas. Quem devia criar esta plataforma, sem dúvida que devia ser a cadavérica indústria discográfica, e aí poderia voltar a ganhar expressão, mas neste momento aquilo que eles estão a fazer é tentar recuperar o passado, tentar ir atrás de um suporte que já lá vai, que está obsoleto. Aliás, basta pensar em termos de gestão, se quisermos, do ciclo de vida de um produto. Pá, tem um ciclo. Sim. Eles querem reinventar essa roda e voltá-la ao contrário. Não dá, não se pode combater. Não há aqui um combate, este combate à pirataria. Eu compreendo que seja justo, eu compreendo que seja injusto que realmente hajam pessoas a consumir coisas para qual eles tiveram custos com, mas isso que eles estão a dar não chega. Eles têm que dar muito mais. Eles têm que criar uma necessidade. Ou seja, se já não há necessidade de pagar pela música, porque ela chega-nos, ok, de forma lícita e ilícita, de muitas maneiras, até porque há muitas maneiras lícitas com que grandes volumes de música nos chegam, na qual, através de, em que a nossa indústria está de fora, não é? Que vieram novos operadores resolver isso. Para além de já terem perdido esse comboio, estão ainda a perder esse da relação que ainda a maior parte no mundo ainda não apanhou. Uhum. Eu acho que a indústria discográfica, com todos os contactos que tem com os artistas, com toda a história que tem no apoio às artes, com todo esse conhecimento que tem, não teve pessoas, teve líderes que não souberam gerir o rumo desta indústria. E perceber que não é nem no suporte físico, nem no suporte digital que imita o suporte físico como se fosse uma coisa que não existe, não é? É um bocado difícil. O que é uma cópia digital? Tudo é zeros e uns, não é? É estranho. Sim. Não faz muito sentido. Pode fazer para eles, porque estão, ainda vêm do esquema de pensamento antigo, não é? Portanto, agora, hoje em dia, aquilo que nós temos realmente são pessoas que compõem e que querem chegar a outras pessoas. E chega-se a outras pessoas de muitas maneiras. Não apenas através da música. E não é preciso, é preciso agora ser criativo em cimentar cada vez mais essa relação. Há muitas maneiras de cimentar essa relação e de criar uma necessidade. E de criar, criando essas necessidades, as pessoas sabem que pagam para suprir as suas necessidades. Eu pagaria, toda a gente pagaria, com certeza, para ter uma relação privilegiada com os artistas de quem gosta. E essa relação é uma relação, é claro, com os média, com média, com audiovisual, com interatividade, com ludicidade, com tudo aquilo que os média e a revolução dos novos média oferecem. Portanto, se a indústria discográfica não cresceu, por outro lado, e espero não estar errado, e acho que vais concordar comigo, vocês cresceram a nível de musicalidade, e agora voltamos um bocado atrás, e largando um bocado também esta temática, falando de Jelly, num ano que passa, fez basicamente o ano em que vocês lançaram Outdated, até a altura em que lançam Jelly, sentes que há um crescimento, há uma maturidade da vossa parte, do EP para esta, o nome que dás, desculpa, Stamp. Os maxis. Exatamente, maxis. Os maxis, obrigado. Eu sinto, sinto bastante essa mesma evolução. Mas é claro que isto é contaminado pela autoanálise. Agora é preciso que outros digam que há evolução. Eu espero que o digam, eu espero que ouçam. Não cabe a mim dizer que há evolução. Eu sinto-a. Sinto que há. Eu posso dizer que este último, eu tenho alguma aversão a ouvir as minhas coisas depois delas estarem gravadas. Falta sempre qualquer coisa e custa-me ouvir, porque essa coisa é aquilo que falta, é aquilo que me está sempre a bater na cabeça enquanto estou a ouvir. E nestes dois últimos temas que gravámos, eu não sinto tanto isso. Eu sinto um prazer enorme em ouvi-los, que é uma coisa que mudou, e sinto que há ali algo que realmente evoluiu do ponto de vista, espero eu, estético. Muito bem, mas já lá vamos. Até lá, vamos ouvir outra música aqui por parte dos nossos Pelzer, hoje aqui representados por Rui Gaio. Rui, eu pergunto então, e agora vamos ouvir duas de seguida, só assim, porque me apetece, vamos ouvir duas de seguida. Próximas escolhas, Rui, dizias-me tu há bocadinho que gostavas de ouvir Mercury Rev. É verdade, Goddess on a Highway. Well, I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know it ain't gonna lie. In a car,

acabamos então de ouvir a segunda escolha. A segunda não, já vamos para a terceira escolha do Rui. Neste caso, YouTube com Love is Blindness. Rui, infelizmente já chegando quase ao fim, queria só fazer aqui mais uma parelhazita de perguntas e que remetem para o vosso futuro, porque acaba por ser importante também falarmos aqui. Peltz, era para continuarem a nível de Maxis ou podemos esperar aí um álbum? Maiorzinho. Porque álbuns, pronto, são todos, não é? Pá, não posso responder de outra maneira, senão who knows. Claro que gostávamos de lançar um álbum, mas por enquanto está a fazer sentido lançar os Maxis. Se calhar lançamos primeiro uma coletânea de Maxis, porque eles passaram um bocadinho ao lado e faz sentido, e de repente se calhar para a maior parte das pessoas é algo novo, porque não faziam ideia que andávamos por aqui a lançar estes Maxis. Ok. God knows. God only knows what I'll do without you. Ora, isto podia ter sido uma bela canção para escolher. Então é isso. Por muito que eu goste dos Band of Horses, vais querer ouvir outra coisa agora? Tinha escolhido o Funeral dos Band of Horses, vou trocar. Ok, conta-se quero, então. quero ouvir God Only Knows do Brian Wilson com os Beach Boys. Muito bem, então vamos então ouvir God Only Knows. Já, portanto, falámos durante 2 minutos. Espera, então, antes de partirmos, eu acho que essa música encaixa bem aqui, a seguir esta pergunta. E concertos? Há concertos na calha? Temos dia 6 de Abril em Tomar, no Cine Teatro de Tomar. É o concerto que está na calha. Voltam a casa? Sim. Voltam a casa? Sim. Muito bem, pronto. Depois de sabermos que em Tomar, dia 6 de... Abril. Quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa. Não, acho que então, também olha, se chama Quinta-feira Santa. Tem um pretexto para aproveitarem bem a véspera de feriado. Pronto, ora, está. Assim. Fim de semana grande em Tomar uma cidade linda. Aqui fica, portanto, o convite lançado pelo Rui. Vamos então passar para a música, Rui. God only knows what I do without you. É isto mesmo. Sim, senhora. Temos aqui um possível radialista em mãos. Até já. Above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. And God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. Alternative. foi God Only Knows. E pronto, e infelizmente são tempo de, chegamos ao tempo das despedidas. Vamos então dizer adeus a Rui Gaio. Não, se não, no entanto, sem o ouvirmos, obviamente, porque vamos ter aqui um momento Peltzer, chamemos-lhe assim, no TFA, no The Freaking Alternative. É a primeira vez que temos um artista a vir a estúdio e a tocar. Portanto, o nosso obrigado aos Peltzer, o nosso obrigado ao Rui. Rui, esse que eu agora não interrompo mais, vou-me calar durante um bocadinho, finalmente, felizmente, para o ouvir tocar aquela que é a segunda música de Jelly. A segunda não, desculpem, a primeira música de Jelly com Starlight 11, Rui Gaio, aqui no TFA. Rui, como diz o outro, dá-lhe. Rui Gaio, em grande, sim senhor. Rui, olha, sinceramente o meu grande obrigado, gostamos bastante. Eu estava aqui a saltitar de um lado para o outro, aliás. E pronto, infelizmente, é mesmo tempo de despedidas. Rui Gaio, aqui a representar o Peltzer. Rui, novamente, um grande obrigado. Um grande abraço. Obrigado, eu em nome de Peltzer. Uma despedida também lá para casa. Divirtam-se, espero sinceramente tenham gostado. Continuem a acompanhar o trabalho do Peltzer. Já sabem, o site oficial é www.peltzer.com. .pt, foi o TFA, foi o vosso The Freaking Alternative, para a semana cá nos ouvimos e agora fica, irremediavelmente isto sim, o vosso momento Zen. O momento Zen. Se o cocó fosse dinheiro, o pobre nasceria sem rabinho. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.